A gente molha o pé, a gente molha o bico e vai subindo o rio. Bichos que têm penas não sentem frio. E o rio tem cachoeira, e cachoeira é um barato. A gente quer galinha, fica se sentindo meio pato. O rio tem cachoeira, e cachoeira é um barato. A gente quer galinha, fica se sentindo meio pato. Quá, quá, quá. Se sentindo meio pato.